salido de allá, ¿verdad? Affirmative, delivered. 1601. Correo, chão para o puxa chão. Vai chamar para puxa chão copiada a informação que está à direita da aproximação final, próximo à garagem de ônibus, provavelmente é a avenida Dorival Caymmi, é justamente essa avenida, essas duas avenidas que o senhor falou, entre as duas avenidas, e quando o guardião retornar nossa escuta aqui, a gente vai passar a informação para o mesmo. Ok, 7, reporte, aguarde para o cruzamento da pista no 028 para prosseguir para o pátio militar. Torre, muito boa noite, 1764 da Gol, ponto de espera da 10, pronto. Boa noite, Gol no 764, mantém ponto de espera, guarde para decolagem. Mantém ponto de espera, 764. Torre, Salvador, boa noite, 3894. Visual com a pista, 2 milhas e meia para o serviço 372. 3894, reporte passando o marcador externo. Reportará o serviço 372, 3894. Gol 1764, decola 5 autorizado? Afirmo, 764. Observando o tráfego cruzando cabeceira, autorizado a linha manter a posição, preparando-se. Ali mantém o 90 preparando, 1764. Positivo, seu solo foi ao 06, estação lá em frequência, Juliette certa. Segundo, está autorizado o cruzamento pista 1028 para o pátio militar. Controle, está passando 372, baixar e travar visual. 3894, informa 737, ingressando para decolar 5, autorizado, informa aí pista livre. 3894. 3560 no solo ao 06, livrando à direita, no solo 121 decimal 9. 219, obrigado. GV51, Fiat que livrou a pista, estaciona a linha de frequência. Gol no 764, pista livre autorizada a decolagem, vento 180 graus, 10 graus. Livre decolagem 110, 764 a gol. Graus 109, autorizado pouso pista 10. 3894, autorizado pouso pista 10. Gol 08, gol 1764, 119-35. 0935, obrigado, boa noite. controle, boa noite, é o 764 da Gol, passa 2000 na gole. Faz gola 764, contato da decolagem, suba para o nível 3620, saída gole, transição ao fita. Gole ao fita, 3620, 764. Chama agora centro Recife no 3894 Datan livrou na Eco, nosso escudo. Aqui o 3894, táxi livre Alfa e Juliette botão 5. Alfa Juliette por 5, 3894. Solo, SAM 3897, pushback acionamento, tá no 02. 3897 autorizado, push acionar, chame táxi. Chama lá. Boa noite. Boa noite, 3603, contato radar autorizado, chegada Mari, desça para o nível 050. 050, 350, solicito a RNAV, após estar, se pode ser. Pois ponto autorizado, Serra Vitor 366-3603. Após estar 366-3603. Chega agora Centro Recife em 128.8, alterne 133.25. 288.3325, obrigado, boa noite, 1764. Boa noite. Contato radar, vou ir na Praia de Alagoinhas para chegada bom, e desça para o nível 080. Voando da Alagoinhas, a chegada é bom, e descida para o 080, ponto 273. Taxi 3897, tá com 66 a bordo, autonomia de 4.10, galeão alternado. Confio pra ver? 66. Ok, tá livre o táxi até o ponto de espera, chame torre pra decolagem no ponto de espera de 18.62, né? 86, ponto de espera, obrigado amigo, boa noite. Valeu, voo na 601 para pushback e acionamento no portão 3. Mas a 113 está autorizado, observando a saída da aeronave TAM, chame o táxi. Pedido para o estacionamento, observando a aeronave da TAM, voo no 601. aguenta o Santa 3603? Prepara 2500, Pedro, altimetro 1013, eu sou a meu sinal do procedimento da RNAV. E desceu para 2500, para entrar na RNAV 3603. Boa noite, 3897, ponte espera, pronto. 3897, boa noite. Autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 180 graus, 10 nós. Tente alinhar e decolar 10, 73897. Isso é um glide. Supremia 03? Argo 273. Ok. Agora o 273 confiou. Poderia realizar o RNAV? Motorizado, Serra Vitor 367, desça para o nível 040, altímetro 9003, informe o sinal do procedimento RNAV, pista 90. Para o 040, autorizado 367, informará sinal 1273. Decola aos 2-1, controle 119, decimal 35. 1935, obrigado, boa noite. Boa noite, meu irmão. Controle, boa noite, TAN 3897, decolou na Dayal. Boa noite, TAN 3897, contato radar na decolagem, suba para o nível 380, saiu da Dayal, transição direta. Dayal, direto, 380, 3897. Controle, alguma possibilidade de curva direita para o anti-Dayal, para o 3897? Eu prefiro a saída 3897. Ok. Salvador, boa noite, 1602 da Gol, com a informação Alfa. 1602, contato radar, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 050. 050 na Mari, solicitando GPS da 10. 7 aguarde, 1602, T3603, completo final em nave, chama agora a torre Salvador no 8.62. 18.63.603, boa noite. Boa. 602 autorizado Serra Vitor 369 para o procedimento RNAG 1602. 1602 Serra Vitor 369, o procedimento RNAG. Salvador, SAS 3603, boa noite. São 3603, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 1,70 graus, 1,09, ajuste no 0, no 3, fique atento aos primeiros 90 metros fechados devido a obras. Ciente, 3603, 2,0, pouso no zero. Vento 170 graus com 10 nós. Tá. Boa noite, eu vou 109-601, pode autorizar 1-0, pronto. Sorribor 1601. Prossiga. Pode autorizar 1-0, pronto. Após a passagem de tráfego na final, ali mantém. Após a passagem de tráfego na final, ali mantém, 1601. Meu caro, 12, 14, 21, seu ambiente 76. Não tem atrasão, hein? Agora centro Recife, 128, decimal 8, alterno 3325. Muito obrigado e uma boa noite. Alfa e Índia, portão 3, na escuta. Alfa e Índia, portão 3, na escuta. Volume 601, na autorizada a decolagem, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-0 nós. Decolagem da 1-0, volume 601. Reduzo para 2209 ou 602. 602, reduzindo 2209. 19, chame controle 119, decimal 35. 1935, 601. Salvador, Golo 601. Golo 601, contato radar decolagem, suba para o nível 3620, saída da aero, transição breve. Autorizado 3620, sem restrições, Golo 602, despedida 040. 40 ou no 602, tá bom? Ou ano 273, sinal. Chegou ano 273, completo sinal, Renato, pista 90, chama agora a Torre Salvador no 8.6, de bom ponto. 8.6, obrigado. Romeu 02, informe, estabilizado o sinal Renais, altímetro 1-0 no 3. Romeu 02, informe, Renais, estabilizado, 1-0 no 3. Salvador, boa noite, voo no 273, 3 milhas para o 372. No 273, continua a aproximação, reporte, trem de pouso baixado travado, informe, chumeiro de 90 metros fechados. Não está baixo travado. Centralizado pouso, pista 90, vento 180 graus, 10 nós. Livre pouso 10, voo no 273.